volta, hoje lembrei daquele nosso canto. Até me arrepiei e me peguei chorando, lembrando o rap rolando, a gente se amando, o beck queimando, você sorrindo, lombrando. Mas infelizmente de repente tudo virou breu. Lamentavelmente o crime foi mais forte que eu e não prevaleceu, perdeu todo o sentido. Agora trancafiado, privado do seu sorriso. As pétalas da flor que o vento não levou se murcharam com a esperança e me fez lembrar nosso amor de quantas vezes me perdoou. Sempre me alertou, dizia o crime é traiçoeiro, mas nega eu não te dei valor. Me emocionou, lembrança dos momentos contigo minha dama, nós dois de olhos vermelhos vendo o pôr do sol em chamas. Sombra de marihuana, sorriso que me encanta, no retrato lembrei de você ali no cantinho da cama, de pijama e fone de ouvido, apaixonada curtindo Rihanna. São tempos que não voltam mais, perdido jogado na lama. Quantas vezes por causa do crime sem dormir te fiz passar mal. Hoje a falta é normal, lembranças de um casal. Tristeza me atormenta quando me lembra da cena dos heróis me fragando, praticando tanta violência. Se o tempo voltasse pra gente viver em paz, mas preso só restam lembranças e o tempo não volta mais. Tempo que não volta mais. Lembranças de um casal que não me atordoa mais. Lembrei daquele nosso canto, até me arrepiei e me peguei chorando, lembrando o rap rolando, a gente se amando, o beck queimando, você sorrindo, lombrando. Mas infelizmente de repente tudo virou breu. Lamentavelmente o crime foi mais forte que eu e não prevaleceu, perdeu todo o sentido. Agora trancafiado, privado do seu sorriso. Seu sonho.